Ei, só prazer. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês. Anuncio o embora pela metade do preço, comissão de 40%, pra ver se vendo ligeiro. Se sem teto pedisse, nesse momento doava, pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava. Eu não passo mais viver onde fizemos planos, não. E pra facilitar, tô dividindo em 300 anos. Vende-se essa casa, eu não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se essa casa, com tudo que era meu, o quarto que a gente deixou, a nossa cara. Nosso ninho de amor e afeto é apenas quatro paredes e um teto. Nosso ninho de amor e afeto é apenas quatro paredes e um teto. Eric na guitarra do Só Prazer. Vai, vem, vai. Chora, mano. Chora, mano. Vem, cara. Eu não posso mais viver onde fizemos planos, não. E pra... Tô dividido em 300, 400, sei lá. Vende-se essa casa, eu não fico mais um dia nessa cama fria que a gente se amava. Vende-se essa casa, com tudo que era dela, com o quarto que a gente deixou, a nossa cara. Nosso ninho de amor e a fé é apenas quatro paredes e um teto. Vende-se essa casa, eu não fico mais um dia nessa cama fria que a gente, Vende-se essa casa, com tudo que era meu, com quatro que a gente deixou, a nossa cara. Nosso ninho de amor e afeto é apenas quatro paredes e um teto. Nosso ninho de amor e afeto é apenas quatro paredes e um teto. Oh, oh, oh.